luz padrão de modo a sair pela com a proa para o pátio principal, que é o pátio 1, sair via Juliette e Alfa para o ponto de espera. Quebec, Mike, chama no ponto de espera 35, Eco Juliette, Eco. Juliette, está na Mike, para camarada no ponto de espera, Eco Juliette. Estou em Salvador, Master Top 98, 46, ponto de espera 28, próximo. Para 1-0, sempre Juliette, Alfa para a pista 28, log 98, no grato. Solo, tá 3602. 3602, Porto Seguro, 300, agora de cópia, portão 05. Aguardando cópia, pode adiantar a saída 3602? Vole e Val, direto Porto Seguro. Tá tudo gramado, sem problema aqui. A aeronave livrou a pista, considera decolada ao Zulu 2. Ou até a litoral, após direita no Axé, 1935 até o Lota, Eco Delta. Eco Delta, mantendo pro até o litoral, 1935 até a volta. 5490 Petrolina, confirme nível 180? 180. 20 minutos, cópia. Master Top 9843, para informação de tráfego, helicóptero com locução no 7, está mantendo a esquerda, lindo litoral, 500 pés. Altíssimo 2015, ventos variável com 2 nós, decolagem 28 autorizado, os últimos 90 impraticáveis. É, está autorizado a decolagem e visual com helicóptero. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 500 pés, direto Manati. Mas escuta. Juliette Eco, pista 35, alinhar e manter. Torre Salvador, bom dia, bloco 397, ponto espera 28, pronto. Bolo 397, pista 28, alinhar e manter. Alinhar e manter 28, bloco 397. Subida Aron, transição Melin. Frequência do controle 119.35, transponder 5162. Com Juliette Eco na 35. Matheus, pista 35, 180 graus com 4 nós, declaração autorizada. Eco Juliette Eco. 7 graus iniciado, Eco Juliette Eco. Master Top 9843, de Salvador, decolado ao Solo 4, 0935, boa viagem. 0935, obrigado. Seguro nível 300 via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, curva à esquerda, subida gole, eval após direto Porto Seguro. Frequência do controle 119.35, transponder 5161, TAN 3602. TAN 3602, autorizado Porto Seguro, nível 300. É, saída gole, eval após Porto Seguro. É, decola da 28, primeira curva esquerda, 1935, controle 5161, transponder. Correto, então 3602, portão 05, aposto pronto para puxa e acionamento. Está pronto já no momento, 3602. Aguarde para iniciar o puxo, então 3602. Aguarda, então 3602. Solo Salvador, log 6981, contra o táxi com 3 a bordo, alterna galhão, 3 horas e 35. Log 6981, autorizado táxi até a saída do pátio 3, após curva à direita, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 612, bom voo. Táxi limpo via pátio 3, à direita Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 186. Log 9981, muito obrigado por isso. Trip 5490, pronto, cópia. Pronto, cópia. Trip 5490, 490, autorizado Petrolina, nível 180. Decola da pista 28 com curva à direita, subida Momo, algo após direto Petrolina. Frequência do controle 119.35, transponder 5166, trip 5490. 710, perfil subida Conde. Outro tráfego pequeno forte, tipo helicóptero, mantendo ao 510. Não é interferir na sua decolagem, vento de 180 graus com 3 nós, decolagem autorizada na pista 28, últimos 90 metros, impraticável. Da frente dos dois tráfegos, vai estar entrando decolagem na 28, dentro do, da restrição, 3 nós. Vila Cris Zulu, ponto 37, golear e manter a pista 28, Zulu. 207 ali, mantendo, vai querer o Zulu. Varig Log, vai ingressando na Alfa após a passagem da mesma, está autorizado pushback e acionamento, portão 05, após táxi. Após a passagem do 27 da Log, está autorizado, tendo 3602. De Salvador ao Zulu 7, 1935, boa viagem. 1935 vai chamar, 397, boa. Lima Kilo Zulu, atenta a esteira 37 à frente, quando pronto, 230 graus com 4 nós, decolagem autorizada. Pronto, está livre decolagem, Lima Kilo Zulu. Gole Salvador, bom dia, voo 397 na Golemão. 397, bom dia, contato radar, subo 200. Fabio 200, voo 397. Top 9843, chame Recife em 1264, hotel em 1288. Top 9843, 1264, 1288, centro Recife. Com Juliette Eco, controle. Procura o controle alto, Juliette Eco. Qual será a sua radial de afastamento? Solicito o Zara 65, eu estou no perfil da Gole agora, da Conde. 456, Eco Juliette Eco. Autorizado já prosseguir na 065, Eco Juliette Eco. Prato, Eco Juliette Eco. Controle Salvador, bom dia. Tá passando ali, Maquino Zulu, decolou da 28 na saída Momo, tá na 650. Zulu, saída Momo, suba o 080. A 80 mil da restrição confirmada ali, Maquino Zulu. Log 9871, para a pista 28 aliar e manter inicialmente. autorizado a alinhar e manter na 28 log 98. Então, 3602, autorizado o táxi da direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. Direita, Juliette Alfa, ponto de espera 28, 18, 612, a torre. 3602, bom dia. No 397, agora com Recife, 1264, alternando 1288. 264288, 397, boa. Mike Eco Delta, frequência livre, tá, André? Lima Kilo Zulu, pro radial ideal pra Jacobina? 330. Direto Jacobina, Lima Kilo Zulu. Levando direto Jacobina, Lima Kilo Zulu, obrigado, grande Vinícius. Opa. Eco Juliette Eco, tempo de voo? O Eco Juliette Eco tem 3 horas e meia de voo, Eco Juliette Eco. Senta. Ele decolou na 28 e registra no 030, log 98. Torre Salvador, bom dia, tá 3602, próximo ponto 022, pronto. Não, não está recebendo informação ativa? Negativo, ativo, tá fora, para 3296. Operação Salvador é visual, o vento de 150 com 8, 1015 no ajuste, temperatura 29 graus, a pista e uso confirmando é 28, procedimento... Seria chegada Cari para o VR Delta Mike Echo da pista 28. Pushback e acionamento. Autorizado, reporte táxi, o trip 5490. Para o trip 5490. Mais próximo. Controle de Salvador, bom dia, Variglog 9871. 9871, contato radar, subam 340, saída Gole. 340 na Gole. Solo, Salvador, WebJet 6726, formação Oscar, porção 2, pushback acionamento. Solo, Salvador, WebJet 6726 para o pushback acionamento no portão 2. Autorizado em reporte táxi. Quantas milhas essa faixa de Salvador? Ah, uns 20 milhas dessa trouxa. Então, se vai para 290, magnética 290, antes de 17. Decente. Mensagem muito baixa. Formação Oscar. Alfa, Alfa, Delta, bom dia. Prossiga para o sol. Autonomia 4 horas, 5 horas, alternando Salvador para Protax. Equipe 5490, autorizado táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 62, é bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 28, torre 18. 62, muito obrigado. 5490. Papa Romeo Alfa, Alfa Delta, confirme radial que afasta e até quantas milhas, Salvador? Gente, radial 020 até 120 milhas de Salvador. Aguarde cópia, o Alfa, Alfa Delta. Controle Salvador, bom dia, TAM 3602, 2 mil pés subindo. 302, contato radar decolagem, 300, perfil Goleval. 190 graus com 05 nós. E o pátio seria o pátio 5? 4, 7. Tomada, Taposo? Lima, aqui o Rolê, chama a Zona 495. Salvador, WebJet 6726 para o táxi, POB 141, 3 horas e 5 autonomia, alterna Fortaleza. WebJet 6726, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, décima 62, bom voo. Tarifa táxi, Índia e Alfa, ponto de espera lá 118, obrigado, um bom dia. Bom dia. Log 9871 no Chame Centro Recife, frequência 1264, Altene 288, bom dia. 1264-1288, alternando, log 9871, grato, bom dia. Zero para 2000 pés, autorizado final do procedimento VR Delta Mike Echo, altímetro no 0 no 5 e com estabilizado na final, visual com campo. É, gol 260, ativo, solicito o RNAVE da 28. Sim, ativei-se então para 2500 pés, reposte na final do RNAVE, visual com campo, permanece o altímetro, gol 1260. Ativo 2500, é maravilhoso. Muito bom dia, 3C410. Prossiga. Desolado no 1-0, solicita girar para a magnata 290, a passar na mesa por 80 milhas, confira para o lado de objetos autorizados. Esquerda, curva esquerda então para interceptar a 290, é isso? Afirmativo, e manterá só 80 milhas nessa magnata. Delta autorizado, voo de área levantamento, radial 020 até 120 milha de Salvador, decola da pista 17 com curva à esquerda, subida Momo, após direto. Frequência do controle 119.35, o transponder 5142 e o nível 130 autorizado. Alfa, Alfa Delta, correto, pátio 4, confirme o POB. Desça até o nível 040, via chegada cara e vigilância. Ficou 040, via chegada cara, 3-2-9-6. Coloma, não vê qual é o bom dia, Guardião 01. Guardião 01, bom dia, mantém escuta. 6726, bom dia, pista 28, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6726. Está nivelado a 503, vai tocar e arremeter no departamento de polícia técnica, a Cláudia está igual. Posteriormente arremete controlado, senta a distância, segue. Mantiu, permaneça na escuta constante, o Guardião 01 está livre, o pouso aí na localidade pretendida. Confirma, chegou 2/2. Mantenha-se sob regras de voos visuais, não temos tráfego, permaneça na escuta constante, está livre a frequência, propósito. Sem tráfego conhecido, na escuta constante e em condições visuais. Guardião 01. Vamos ver Salvador, 3540. É trip chamando? Afirmo, senhor. Que ainda não temos contato radar com a aeronave, suba e mantenha nível de voo 1-8-0 no perfil Momo, o 5490. 1-8-0 na Momo 5490. Aqui no Zulu, Amílio, Lima, aqui no Zulu, Lima Terminal. Então aqui no Zulu, 085, chama agora centro para informação de voo alerta, 1-2-6-8-5, alterne 2545, bom dia. 2-6-8-5-2-5-4-5, obrigado, até a volta. Trip C490, contato radar 4 milhas, ainda não temos a altimetria, que cruza. Passando 3500 agora, senhor. Gente. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Retorno de Feira de Santana na radial 344, mantendo 1510, estimando aí 10 minutos sem ingresso, pouso no pátio. Gente, mantenha sob regras visuais, altímetro em Salvador 1015, reporte na rotatória. O Guardião 06, confirme só para o seu rebote. 04 a bordo, vou chamar na rotatória. Aron, Melim, o perfil, o Abjet 6726, nível decolagem. 096, bom dia, identifique, desça até o nível 050, via chegada cara, vigilância. 050, via cara, 3196, identificou. Objeto é 4238, 935, boa viagem. 935, obrigado, uma boa tarde. C490 solicita? Se é possível, já tem problema só. Certo, já vamos coordenar aqui com o centro agora. Muito obrigado. Controle Salvador, objeto 6726, decolou na Aron Melim, passa 1510, bom dia. Que chamou o controle, acabando de decolar? É o WebTest 6726, passa 1810, subida Aron, transição Melim. Ciente da decolagem, ainda não temos o contato radar. Objeto 6726, sub e mantenha 330 no perfil Aron Melim, aguarde o contato radar. Para o 330, tá ligado aqui o transponder, aguardando o contato radar, subindo 330-6726. Afirmativo. C490, estou autorizado, da presente, uma direto Petrolina. Direto Petrolina, muito obrigado, senhor. C490. Reporte visual com local de pouso, permanece 1015, o ajuste em Salvador, Guardião Verona. 15, vou contar com o local de pouso. Para o Guardião Verona.